cantando, canto em qualquer canto, eu canto que sou. Pra preto, pra branco, canto pra banda e na cor. Sei aonde vou, oh, meu som é mensagem. Eu cobro por hora e não por quilometragem. Pensando no horário, na batida e no tempo. Na chuva, no sol, na neblina, no vento. Minha vida eu invento, viciado em jogar. Só vou me arrepender se essa história acabar. Eu canto minha voz, eu canto meu amor. Canto minha vida, seja ela onde como for. Canto minha terra, canto minha guerra, minha cor. Canto minha lágrima, minha raiva, minha dor. Eu sou missionário, tenho dom visionário. Minhas linhas de rap são iguais ao diário. No santo sudário, pode ver que tá lá. Indício de cabelo crespo, seu meu DNA. Eu canto futebol, canto pelo sol. Eu canto amanhecer com meu bem debaixo do lençol. Eu canto a liberdade, a saudade, a tristeza. As ruas da cidade, a beldade, a beleza. Eu canto a química pura, canto a sua fissura. Canto becos e vielas daquela favela escura. E D-I-R-O-C-K em ação. 16 toneladas numa mão. Eu canto minha voz, eu canto meu amor. Canto minha vida, seja ela onde como for. Canto minha terra, canto minha guerra, minha cor. Canto minha lágrima, minha raiva, minha dor. Pop, pop, pop, pop. Se liga, com vocês SP-011. Hey Joe, chega, ra, fora. Respeita quem canta, encontra no peito e na alma raiz africana. Força, axé, esperança, pra entrar na roda e acompanhar a ciranda. Vive a vida quem sonha, o mundo é de quem ainda tem esperança. Homens, mulheres, crianças, cantam que se sonha, se acredita e se alcança. Eu canto minha voz, eu canto meu amor. Canto minha vida, seja ela onde como for. Canto minha terra, canto minha guerra, minha cor. Minha dor, ó Senhor, pelo amor entre a terra e o céu, com vocês na rima. Eu sou conexão, tipo aquelas criação de favela. O vento e a vela, Afrobeat e o Fela, África e Mandela. Telefones na cela, microfone e lapela. E o que vem na sequela? Se falou bem, se falou mal, se falou de mim normal. Sempre tenho pra dizer que não valho um real. Que pagava por aí nos bares da capital e cantava um bob assim. Aue, downtown, corri, lutei, vi internet. Entrei no rádio, nos barraques, nos kitnet. No flat, na mente de vários pipete. É quente e naturalmente meu rap reflete. Computador,